Tony, muito bom dia, Gona 777. Gona 777, bom dia, contato radar, sobe e mantém o nível 260, saída da EL. Saída da EL, 260, Gona 777. Romeu Delta Mike, informa o tráfego, helicóptero Robson 44, setor norte, campo, altitude de 500 pés, não interfere na sua decolagem, um vento 100 graus com 14 nós, livre decolagem, pista 10, Papá Romeu, Romeu Delta Mike. Tango Dia Bravo, informa o Charlie 1510, um Citation, decolando a pista 10 com curva esquerda no perfil da saída Momo. Reposte um través norte da torre de controle, sem interferir com este decolagem. Sem interferir, senhor, já está no seu través norte, já está visual com o Citation na decolagem do Tango Bravo. Tango fora do solo. Afirmativo, Tchela Alfa Tango, prossegue via linha do litoral sul, chama o controle, 120, décima 8, bom voo. 208, boa. Tango Dia Bravo, visual, com o Citation já decolado, senhor, se autorizado, vai direto para o pátio. Para ideal, 160. Confirme, Indiana November Alpha, regresso e? É, realizar dois toques arremete na Rodo 7. Gente, atente ao tráfego do Bravo Kilo Whisky, na sua posição agora de 12 horas. Está mantendo 1000 pés, autorizado regresso via corredor Interlagos e reporte visual com campo será coordenado, estoque arremetido. Certo, autorizado regresso via Interlagos e reportará visual para o controle Salvador, boa tarde, Papo Romeu, Romeu Delta Mike. Cruza 2300 para 310-5514 na Momo. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, contato radar, sabe mantém o nível 310, sai da Momo. Romeu Delta Mike. Salvador Approach, contra o P5220. De Lima. One 8 9 5. Ah, Roger, 1-8-9-5. Thank you. Então, 3191 no centro Recife, no 3325, no 251. No 3325, no 351, da 3191. 1251, a secundária, 3191 da Tampa. Zero, ultimate say 1016, is the land gear down locket? Oh, and locket. Clear to land runway 10, the wind is 090 degrees, with 13 knots, 35220. Clear to land runway 10, 35220. Tango Dia Bravo, controlado para 3. Controlado para 3, já se comprar uma decolagem, vai importar. Sente. Dali Alfa Tango, dá visual com a TR da trip na final da 10. Prossegue então a retaguarda do tráfego para Bata, o Charlie Alfa Tango, reposto no solo controlado 100 graus com 1-3 nós ao vento. Na retaguarda da TR. 340, estou decolando da 10, saída da El Leda Bridge, de intercepta Upper Zulu 10, Bravo Hotel Zulu, não, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5542 no transponder, no 208 é a frequência do controle, tá? 3895. 340 autorizado, vou decolar da 10, Dael, Leda, Bridge. Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 6, BHZ, direto 13. 5542, 208 é o controle, tá? 3895. Comportamento correto, chama como proposto no 02. Obrigado, deixa eu lá. Posicionamento no 9-8-7-2-2. 5728 autorizado, por estacionamento chama táxi. O táxi, Oceané 6213, nós somos 102 a bordo, 340, alternamos Guarulhos. Solo com Pronorte. Botar lá fora, você quer ir para Bravo. Altimetro marca 1016. 18, meio agora? Mari, desce, mantém o nível 050, o ajuste no 096. Itap, 6721 autorizado. Voo no 777, Centro Recife no 3325, no 251. 1-3-3-2-5-2-5-1. Voo no 777, bom dia. Bom dia. Alfa, me devendo dinheiro. Alfa, Kilo, Apron 3. Your position, Apron 3, 03. Kilo, then Apron 3, 35-2-2-0. Objeto 5728, mas quanto tempo para início do push, por gentileza? Assim que o funcionário vem para ela, eu vou ver o fim, quer dizer. Então, por gentileza, o senhor vai manter a posição ou vai aguardar? Eu tenho uma aeronave na Lima que aguardando autorização para cruzar o pátio. Mas em a posição, me chama por gentileza quando totalmente pronto, abre 5728. Senhora, poderia fazer a gentileza de chamar alguém para remover o fim? A coordenação é junto à empresa e à infraero. Eu posso contactar a infraero, mas acredito que estejam monitorando a nossa frequência. Eu já estou ciente. Obrigado. Juliette, estamos do autorizado o cruzamento do pátio até o pátio 3. Fique atento ao tráfego da trip e uma TR que ingressa no mesmo. O Chanel 612 no 3, a Lima tem que abster no 0. A Lima tem na 10, 612 no 3. Já Bravo, fica na roupa, ainda. Afirmativo também, de Bravo, reposta no solo controlado, 100 graus, com no 3 nós. Tem condições de reportar no solo controlado? Positivo, 100 graus, no 3 nós, reporta controlado, Bravo. Só para informação, o vento toma como base, ok? Superfície do aeroporto. Positivo. Autoridade, chama táxi. No 3, tem livre decolagem, pistão 0, vento 100 graus, com no 4 nós. Iniciando na 10, o Chanel 62, no 3. Gente, frequência livre no corte, até a próxima. Tango India Bravo. Afirmativo, um minuto para acabar, por gentileza. Água direto, por favor. 144, aciona identificação, autorizada e chegada a Mari. Desce, mantém o nível 060, ajuste no 0 no meio. Autorizado, RNAVE da 10. 3144. Obrigado. controle, Oceané 6213, decolado, Israel. Oceané 6213, contato radar, sobe e mantém o nível 360, está presente Leda, após Leda Bridge. Leda, após Leda Bridge, 6213, ciente, obrigado, 360. Papa Romeu, Romeu Delta Mike, Centro Recife no 2685, no 2545. 2685, 2545, Delta Mike. Contrário, Índia November Alpha, vertical da rotatória visual. Índia November Alpha, torre no 895. 1895, November Alpha. Torre Salvador, o Papa Romeu, Índia November Alpha, vertical da rotatória visual quantidade. Tango Juliette, Tango Zulu, pronto, cópia. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 100, decola da 10, na saída Arbor, direto Vitória da Conquista. Após decolagem, curva à direita. Aciona no transponder 5465 e a frequência do controle 120, decimal 8. Planejamento correto, freio livre acionar, me chama quando pro táxi. Web 5728, só uma correção, se eu paguei correto, a frequência da torre é 118.95. 7972. Corredores, mantenha 500 pés, reporte no farol da barra. Papa Oscar, prossiga com as suas intenções, por gentileza. Papa Oscar, autorizado Skyler Lorenzo Mil Pés, da cola da 197 no Axé, após decolagem curva à direita, aciona no transponder 0177, frequência do controle 120, decimal 8. Correto, está no pátio 5? Sente, pátio 4. Para acionar meu destaque, 119.5016 no altímetro. Tem bom voo e até a próxima. Bueno, boa tarde, AG-7728, próximo ao pátio 0 pronto. O objeto 5728 ali mantém cabeceira 10. O Indy November Alpha, após o toque arremetida, fará circuito pela direita, o vento 100 graus com 14 nós, autorizado o toque arremetida piscina 7, Indy November Alpha. Gente, está autorizado, após circuito pela direita, Indy November Alpha. 35490. 35490, prossiga. Beleza, seria o nome do plano de voo? Afirmativo, já postou sua autorização, está pronto para cópia? Pode mandar. 35490. Está autorizado para Petrolina 200, é o nível 200. Decola da 10, sai da Momo, Cogibo direto. Após decolagem, curva esquerda. Aciona no transponder 5543, a frequência do controle 120, decimal 8. Nível 200 aprovado com foco. Momo, Cogibo. Momo, Cogibo. E o transponder 5543, confirma. Afirmativo, seu contagiamento está correto, a frequência da torre 118.95 e chama quando pronto para o push no pátio 3. Para o push nós chamaremos assim. Obrigado. Web 6721, autorizado NTB Zulu, da pista 10. O 4463 autorizado, puxa o acionamento do chama-táxi. É. 6721 autorizado, ILS X-Ray da pista 10 e reporte se recebe o procedimento completo. Chama o controle. Afirmativo 5728 da web, decolador 17, controle 120, desce 18, bom voo. Obrigado, até a volta. Por web 5728, uma boa tarde. Web 5728, boa tarde, contato radar, sobe e mantém o nível 350, saída PUCA. 350 na saída PUCA, pode voar. Jamo, Aracaju? Jamo, da presente, 5728. Jamo, obrigado. Xané 6213, Centro Recife no 3325, no 251. Com Recife agora, boa. Autorização 380 para o Santos Dumont. Oceano 6250 para o Santos Dumont, está autorizado nível 380. Sua decola da 10 na saída da El Leda Bridge, onde intercepta Pesulô 10, Esmap, Lúvito, Barbacena. Aciona no transponder 5552 e a frequência do controle 120.8. Decola da 10. É, 380, Oceano 6254, seu Pesulu 10. Saída da Euleda Bridge, é após o Pesulu 10, Map 12 do Barbacena. 552, responde 120, Oceano 6254. Você é mais correto, me chama como totalmente pronto para o Pesulu 10. Vamos lá. No 44, desce e mantém 2.500 pés. O ajuste no 0 no 6. Confirme 3144. Vai realizar o RNAV da pista no 0 ou vai realizar o procedimento ILS X-Ray? RNAV, e vai descer então para 2.500. Ok. Perna do vento pela direita da 17 não interfere na sua decolagem. O vento 090 graus com 14 nós, Índia Paparosa. Para girar a base, Índia November Alpha. Autorizado girar a base, reporte final da 17, Índia November Alpha. Portará final, November Alpha. Salvador 2, Azul 4076, informação Papá. Azul 4076, acione identificação, autorizado chegada a mar e desce e mantém o nível 060, o ajuste no 0 no 6. Descendo 060, 1016 na chegada a mar, a intenção é executar o procedimento terminado para ficar unidade. Azul 4076, ciente, o ILS X-Ray da pista 10 já está sendo utilizado, confirme. Índia Alfa, ponto de espera 118,5, altímetro marca 1016, tem bom voo, Azul. Controle 120,8, bom voo. 120,8, a porta. MDB Zulu ou ILS X-Ray da pista na 0? A MDB que não está programada aqui. Gente. Pista no 7, o vento 090 graus com 1 no 3 nós. Livre, toque arremetido, Índia November Alpha. Após o toque arremetido, Índia November Alpha, vai curvar à direita para a proa do farol de Itapuã, devido à aproximação da pista no 0. Gente, após curva à direita para o Itapuã, Índia November Alpha. O Índia Papa Oito. Cruzando o mil, reportará Tichino 2500 e agradecido. Confirma estimado para pouso, Índia Paparosca. Estimado aos 42, apresente. 1542. Gente. Siga. Bravo Oscar, mantenha 500 pés, via Corredor Axé, reporte de seu assunto. Mike, Bravo Oscar, ainda não recebo o modo alfa e não recebo modo alfa e modo Charlie. Confirme, transponder acionado. Confirme altitude, o Mike Bravo Oscar. Sim, check transponder, não recebo mesmo. Estabilizado, leve 672. 721, completa aproximação, torre 98, decimal 95. 295, desculpa, comandante, modificação da torre, eu cometi um erro, 718, decimal 95, mil perdões. Ajuste no 096, reporta estabilizado, correção, reporta passando sua revida 366. Azul 4076, redução para 2509. Já com 2509, passar para frente. Redução para 2209, 4076. Esquerda, o Índia, November Alpha. Gente, vertical de farol, colocando esquerda, November Alpha. Torre, bom dia, web 672, passou de terra, passou de calma. Webjet 6721, tráfego avistado, altímetro 1096, vento 1000 graus com 2 nós, livre pouso, pista 10, Webjet 6721. 1096, livre pouso 1000, Webjet 672. Para sua informação, Web, temos um tráfego Charlie 150, altitude 1000 pés, à sua direita, sobre a linha do litoral, não interfere na sua aproximação. Para 2 mil pés, 3 mil pés, correção, ajuste no 096. Pode TAP, desce para 3 mil, com 1.600 a 3.296. O estoque de arremetida pretende fazer 917? Ah, pouso final agora. Pouso final agora, confirmando? Afirma. Gente. Serra Vita 366. Tá 3144, completa aproximação, torre 9895. 895 para o 3144. 463 ali mantém cabeceira 10. 2000, ajuste no 096, reporta estabilizado no correção, reporta passando a posição Duna. Acione TAP agora, atualizado 2016, eu passarei mais Duna, da 3206. Acione identificação, autorizada chegada a MAN, desce mantém o nível 080, ajuste no 096. Pode ser no ideal, descer para o 080 na MAN? No ideal, desce para o 080, 2230. Identificou. Para o 076, desce para 4 mil pés, o ajuste no 096. 4 mil, 1.016, eu sou o patrão. 4463, livre decolagem, pistão 0, vento 090 graus, quando 4 nós. Estamos lá. Parou, pushback, acionamento, posição 8, pushané 6254. Pushané 6254, autorizado, pushback, acionamento, chama ataque. Tá, valeu, tá. Que Luiz, confirme visual com campo? Tá agilizar aqui o Índio 9 Grau. Que Luiz, que confirme visual com o campo. Estou ciente, 100 graus com o quadro nós. Da 3144, passou o 372, estabilizado no zero, checado travado. Bom dia. Bom dia, tem 3144, altímetro 10 no meia, confirmando, baixado e travado? Afirmativo. Ciente, aguarda a pista livre. Ok. Para sua informação, temos um Charlie 150, quase tocando a cabeceira auxiliar 17, não interfere. Ótimo. Que Luiz, que reporte na vertical da rotatória, altímetro 10 no meia, para cheque o vento 090 graus com 14 nós. Azul 4463, decolar 228, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, para casa me adressa. Vento 090 graus com 14 nós. Zero, Mike Bravo Oscar, através de Pito Açu. Mike Bravo Oscar, está me atorrendo no 895. 4463, da presente Leda, após Leda e Elz. Leda e Elz, 4463. Passada, dona, da 3296. Na 3296, completa aproximação, torre 9895. 1895, boa. Azul 4076, desce e mantém 2000 pés, o ajuste no 096, reporta estabilizado no ILS, que se rei da pista no 0. 2016, reportando estabilizado, sinal da TV, pista no 0, do KTR, reporte curto final, pista 17. Em caso de falha de comunicação, na terceira milha não consiga obter contato com a torre, efetue um 360 pela esquerda a fim de evitar pulso simultâneo. E Alfa, quando no ponto de espera, chama a torre 118.95, altímetro marca 1016. Bate o índio, Alfa, 1895, no ponto de espera, 6254, só corrigindo a autonomia, 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 50, obrigado. 3144 no solo aos 30, direito no 21, decimal 9. Direito no 219. Mike Bravo Oscar, confirma a intenção? Estão aproximados, todos direto para o Pátio 3, na vertical do solo de Sapã. Afirmativo, Mike Bravo Oscar. Reporte Cogino. Faça um 360 pela direita, o Mike Bravo Oscar, por gentileza. Tem essa disposição. Tem condições de ir voar a duna? Relativo. Voa a duna e desce para o nível 080. Confirme a indicada na descida. Vai ser 248. Tem condições de manter até próximo duna? Relativo. Ciente, reporte quando iniciando a redução. 2230, da presente duna. Pro de duna, 2230, 1080. Controle, boa tarde, com 941. Turno 941, boa tarde. Aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Desce e mantém o nível 050, o ajuste no 0 no meio. Desce meu voo, local está autorizado, decola 500 pés, da 107, proa do litoral sul. Aciona 01, 15 no transponder, 120, essa é a frequência do controle. 3 mil pés. O ajuste no 0 no meia. 3000 com 1016, 2230. Aqui no través da cabeceira 35, agilizando mais para a volta.